Habilidosa, quando ela me liga assim com aquela lingerie estigante cor de rosa. Manda aquele seu passinho vindo de DJ Vito, esse beat tá foda. Brisa no meu jeito, chuta, ela falou pro tudo que quer dar uma volta. Pique de patinha, Júnior dominando tudo e empilhando a banda. Mas a diaba manda ela descer garrafa e fala que tempo aí quer pelas colar. E só que na tacava no olho quanto de beijos, agora tá salvando a carne que manda. Manda descer garrafa e manda bico, taca mais já pro bagulho, fica louco pra não azedar. Eu vou mandar que é pra mandar, mandar do jeito certo. Aqui na companhia com nós não vai ficar. Uma vitamina, brisa na minha, brisa na picadinha. Diz pra mim que eu sou Zee, mó todo lugar que eu ia. Foi me procurar, me querer. Foi pontual o que eu sabia. Mó vitamina, brisa na minha, brisa na picadinha. Diz pra mim que eu sou Zee. Mó vitamina, todo lugar que eu ia. Me procurar, me querer. Pontual o que eu sabia. Mó pita, pega a serra, vê se não copia. Porque os menores sabem fazer malote. Compra casa lá em Maresia, tá colecionando hectares nobre. Estica essa nave na pista, porque o gato hoje não tá mais pobre. Tá rimando no beat do vídeo, tá mente com tudo que não canta pop. Na melodia, avá, pega pesado, é a leste na cena. PM azul, eu vou acelerar e não buscar louca de moema. Então deixa vir que nós vai embasar a evolução dos garotos. Problema 2024, chega. Que é pra ficar aí pela madrugada vivendo uma cena e ela vai ligar querendo se envolver de novo. Na vila vai esperar que tem outra pra me ver hoje. Se liga o celular, mato o fim no giro louco. Cadu vai confirmar que isso é pita de doido. Uma vitamina, brisa na minha, brisa na picadinha. Diz pra mim que eu sou Zee. Uma fita em todo lugar que eu ia. Foi me procurar, me querer. Foi pontual o que eu sabia. Mó vitamina, brisa na minha, brisa na picadinha. Diz pra mim que eu sou Zee. Mó vitamina, em todo lugar que eu ia. Me procurar, me querer. Pontual o que eu sabia. Ei, Cadu, mó fita. Mó fita, a bandida que desmereci, olha lá. Hoje ela quer dar o bote, peão. Lembro que foi difícil pra ela tá. Várias vezes quebrou meu coração. Diversifica as naves morenas, louco. De qual que eu falar que não sei se emocionar, tá culpando as cachorras. Minha mente aqui já tá mó confusão. É que eu só penso em dinheiro. Puta e salseiro. Elas tão disputando pra ver quem senta primeiro. Só penso em dinheiro. Puta e salseiro. Elas tão disputando pra ver quem senta primeiro. Uma vitamina brisa na minha, brisa na picadinha, diz pra mim que eu sou Zee. Mó pita em todo lugar que eu ia. Foi me procurar, me querer. Foi pontual o que eu sabia. Mó vitamina, brisa na minha, brisa na picadinha, diz pra mim que eu sou Zee. Mó pita em todo lugar que eu ia. Me procurar, me querer. Pontual o que eu sabia. Mó pita.